vira-lata, mó vilão sem pudor. O terror dos bulldogs sem o som, corpo fechado, lacrado, riscado de tinta. Deixa Deus fazer o vaso, varão que nós pinta. Iluminado, Illuminati, Gadu, maçom. O triângulo é pai, filho, Espírito Santo. Meu dom 33 que me guia nas veredas da justiça. Quem fala demais e cochicha, cuidado que o rap espicha. Descendo a ladeira na quebra que Caim matou Abel. Entre anjos e demônios tentando fazer o meu papel. Paulista terrorista com a ouve sagrada na mão. Cuspindo mudança, esperança, bonança, cura, libertação. Sem terno, sem gravata, mas sem papagaiada. Referência, influência boa pra molecada diferente. Se destaca os iguais, os atacam. Não se calarem, lá vai pros porcos, babaca da net se calarem. Mediador entre céu e terra, nasci assim mesmo que seja odiada. Vida toda igual Runin nessas ruas frias, idêntico à Sibéria. Eu tô vagando disfarçado no meio da Alcateia. Bobeta baixada, meia na canela, seguidor de Cristo na versão favela. Então no sapatinho eu vou conquistar respeito e falar de Deus onde cê nunca imaginou. Com corpo riscado, acostumado a sentir dor. Se quiser pode atacar que eu devolvo em dobro com amor. Sem querer pá, é só olhar pra enxergar qual a árvore que mais gera fruto nesse pomar. É malocrentes com orgulho, bato no peito. Não importa o que dizem, pois sei o que tenho feito. Procure saber, tio, a pontada é feio, viu? Irão do profeta e a ursa engoliu. Pense duas vezes antes de falar alguma coisa, tio. Porqueiro novo porqueiro, e essas coisas nunca aparentam ser. Porqueiro novo porqueiro, o que eu sou pra você, hein? A carcaça é de lobo e tamo agindo na surdina. Tô embutido nesse bando, mas sou de outra matilha. Vários tão de couro branco, a cor engana e camufla mentira. Mas o mau cheiro é cabuloso, os falsos sempre deixam pista. E usa quando a lua incha, o cheiro da carne logo atiça. Ovelha não vive na carne sem alarde, e o verdadeiro identifica. Vai, não pilha nunca o caso na sua vista. Se liga nessa que é lição de vida. Carcaça às vezes não quer dizer nada. Veja bem quem foi que derrubou Golias. Somos bem mais do que nós parecemos. Vivemos de olhos abertos, correndo, querendo mostrar que ainda existe guerreiros dispostos a lutar contra quem? São devoradores, atores, espinho no meio das flores, quebrando valores. É a limpa no bolo, escorto dos touros nesse escoto. Não vai escapar ninguém. Saiba discernido, amém. Nesse jogo quem é quem? Capa não define nada, nem pra tudo diz amém. Sempre vão haver os julgos, isso aí já é de lei. O externo é diferente, e pelo fruto eu os conhecerei.